le daré todo mi amor. Você só colheu o que você plantou. Por isso me dizem que sou sonhador. Ritmo.